Vamos. Galera, faça a sua doação, tá aí o número do WhatsApp na tela, viu? Você que quer nos ajudar, faz a tua doação aí. O número do WhatsApp tá aí na tela, beleza? Pra você poder fazer sua doação. Temos também o número da conta, né, Estourado? O número da conta aí também na tela, beleza? Vamos embora. Puxa, Eduardo no saque! Arrocha comigo! Sem você tá osso, tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Tá osso sem você, no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É bar de noite e dia, é muita covardia. Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Amor é, se você voltar eu saio do boteco. Amor é, tô com saudade desse nosso nheco, nheco. Do nosso nheco, nheco, do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco. Do nosso nheco, do nosso nheco, nheco. Tô com saudade. Swinga, Jessie, olha a guitarra, vai. É pressão. Vem! Arrocha comigo! Tá osso sem você, tá osso. Tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Tá osso sem você, no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu bebê. Deus, Ave Maria. É bar de noite e dia, é muita covardia. Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco, ai. Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso nheco, nheco. Do nosso nheco, do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco. Do nosso nheco, nheco. Do nosso nheco, nheco. Tô com saudade, yeah. Vem. Arrocha, vai. Eduardo no sax. É sucesso. André Cedrinhos, o moral de onde é sucesso, vamos se apaixonar.